e com letra bonita eu disse ela tinha um sorriso luminoso, tão triste e gaiato como o sol de novembro, brincando de artista nas acácias floridas, na fímbria do mar. Sua pele macia era suma uma, sua pele macia cheirando a rosas, seus seios laranja, laranja de loja. Eu mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo Maninho tipografou: por ti sofre o meu coração, num canto sim, noutro canto não, e ela ao canto do não dobrou. Mandei-lhe um recado pela Zefa do Sete, pedindo e rogando de joelhos no chão, pela Senhora do Cabo, pela Santa Efigênia, me desse a aventura do seu namoro. Ela disse que não. Mandei a voz chica, que em banda de fama, a areia da marca que o seu pé deixou, para que fizesse um feitiço bem forte e seguro, e dele nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Andei barbado, sujo e descalço, como um monangamba, procuraram por mim. Não viu, ai, não viu, não viu Benjamin. E perdido me deram no morro da Samba. Para me distrair, levaram-me ao baile do Senhor Januário, mas ela lá estava, num canto a rir, contando o meu caso às moças mais lindas do bairro operário. Tocaram a rumba e dancei com ela, e num passo maluco voamos na sala, qual uma estrela riscando o céu, e a malta gritou: aí, Benjamin! Olhei-a nos olhos, sorriu para mim, pedi-lhe um beijo, e ela disse que sim, e ela disse que sim, e ela disse que sim. Tentaram deitar na rua,

negócio fado, rola-se a coladeira. Com porta aberta pode entrar-se para alguém. Se está cansado, diz adeus à canseira. Vai correr um corridinho, que é bem mandado e saltadinho. E rasga o fone na pão, por-se no malhão, que a gente vai passar sem se atrapalhar. Do descompasso deste coração. E como é, e como é, e como é, vai de moda minha gente, vamos todos dar ao pé. Estamos de maré, vamos dançar, vem juntar o teu ao meu sabor. Põe esta canção a navegar, o meu coração não tem cor. Estamos de maré. Doce e boa, vai de lá, vai de cá. Na nossa boca uma saudade desordeira, de figo, de papaya e de guaraná. Vira-se o vira e o merengue também. Chora-se a morna, solta-se a sapateia. Com a porta aberta pode entrar com alguém. Que a gente gosta de ter a casa cheia. Vamos dançar este bailinho, traz a sanfona ao cavaquinho. A chula vai pular nas voltas do baião, que a gente vai dançar no descompasso deste coração. E como é, e como é, e como é, vai na roda minha gente, vamos todos dar ao pé. Estamos de maré, vamos dançar, vem juntar o teu ao meu sabor. Põe esta canção a navegar, o meu coração não tem cor. Estamos de maré. Esta canção a navegar, o meu coração não tem cor. Hey! Vai de volta para acabar, que o meu coração não tem cor. Oxola, vareira, chula. Oxola, vareira, chula. Ai, Oxola da beira-mar. Ai, Oxola da beira-mar. Esta chula ligeirinha, esta chula ligeirinha. Ai, lembra a sardinha a saltar. Ai, lembra a sardinha a saltar. Oxola, vareira, chula, Oxola, vareira, chula. Ai, a chola já tem rapaz. Ai, a chola já tem rapaz. Quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê. Ai, Oxola, como tu estás. Ai, Oxola, como tu estás. Oxola, vareira, chula, Oxola, vareira, chula. Ai, dançada devagarinho. Ai, dançada devagarinho. Nascida à beira-mar, nascida à beira-mar. Ai, junto ao largo do portinho. Ai, junto ao largo do portinho. Oxola, vareira, chula, Oxola, vareira, chula. Ai, Oxola da beira-mar. Ai, Oxola da beira-mar. Bem calçada e bem vestida, bem calçada e bem vestida. Ai, traz a cara por lavar. Ai, traz a cara por lavar. é só por causa de você. Salomé, Salomé, foi uma noite no cais do Sodré que encontrei triste o meu amigo Zé, que vinha saindo de um cabaré onde trabalhava Salomé. Era rameira no cais do Sodré. Ó Salomé, Salomé, vê só por causa de você. Era embarcado no Rita Maria, no peito largo um desgosto ele trazia, e era por isso que ele bebia, ficando horas sem contar, vendo a Salomé dançar. De você, Salomé, Salomé. E nessa noite de que estou a falar, viram o Zé desaparecer no mar, sim senhor, com Dona Janaína, que é filha de Iemanjá, e era triste o que eu ia cantar. Nas águas negras, à luz do luar, ó Salomé, Salomé, é só por causa de você. Salomé, Salomé, domingo das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Ao sábado das 14 às 15 horas, Tropicália, apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Ao domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de... Está na companhia da Onda Nacional, a rádio preferida da internet. O segundo lote de artistas a passar aqui por Portugal de Les a Les de hoje, terça-feira, foram elas... Lúcia Muniz com O Meu Coração Não Tem Cor, depois Ronda dos Quatro Caminhos com Chula Vareira e do Ouro Negro com Salomé. Agora vamos mudar um pouquinho o estilo de música. Mas antes disso, quero vos lembrar que a seguir vem Leandro Amador com África Rítmica, depois António Marcial e o seu Clube da Rádio, uma de música com Diamantino Teixeira e depois Sem Fronteiras com Fernando Pereira. Para o final da noite temos Gabriel Antunes com A Onda do Gabriel e À Esquina dos Dias com Abílio Oliveira. Mais à frente falamos em promenar. Vamos passar a ouvir Paulo Gonzo com Jardins Proibidos, depois Dina e a seguir Green Windows. Já estamos a dobrar a primeira meia hora desta primeira hora. Depois eu voltarei mais à frente. Até já! Logo no ar se agita-nos sem crer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. Deu onde eu queria entrar um dia pra me perder, pra me perder nesses recantos onde tu andas.

Rádio Onda Nacional está na web em http://ondanacional.listen2myradio.com. Não percam ao domingo pelas 19 horas Portugal Musical. Apresentação Leandro Amador na Onda Nacional. Bem, já estamos a menos de 20 minutos para o final desta primeira hora. Passaram por cá Paulo Gonzo com Jardins Proibidos, depois Dina, Há Sempre Música e Entre Nós e Green Windows, No Dia em que o Rei Fez Anos. Passem então no nosso Facebook, passem por www.facebook.com/Onda Nacional. Visitem também o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Somos a melhor companhia na web. Esta é a Onda Nacional. Vamos nos deixar de conversas e vamos passar a ouvir As Doce com o Ali Baba. Bye.

Eu volto depois do sinal horário para a segunda hora de Portugal de Les a Les. Realiza e apresenta Narciso Gonçalves, Portugal de Les a Les, de segunda a sexta-feira. Bem, e vamos lá ouvir então o estrebante. Eu volto no início da segunda hora. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Ah, saudade.

Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. Mais um lote que por cá passaram, que por sinal foram os primeiros desta segunda hora. Foram eles, começou por Aida Batista com Lavadeiras de Canessas, Alberto Ribeiro com a canção do Cigano, depois Arthur Garcia com e Maria Fernanda Soares com Recrutas e Solteiras. Estava difícil, não queria sair. Vamos continuar com Amália Rodrigues com o tema Barco Negro. Esta é a vossa rádio de preferência na internet. Somos a Onda Nacional. Estamos em www.ondanacional.listen2myradio.com. De Portugal, concretamente de Barcelos, para todo o mundo. Vamos então ouvir Amália Rodrigues com Barco Negro. Thank you.

porque chora quando canta o rouxinol no sofá. É porque ele chora ainda pela rainha mais santa das santas de Portugal. É porque ele chora ainda pela rainha mais santa das santas de Portugal. A rainha que mais reinou nos corações da pobreza, de que no faustoso passo milagreira portuguesa, que no seu alvo regaço pão em rosas transformou. Milagreira portuguesa, que no seu alvo regaço pão em rosas transformou. E as lindas rosas geradas por um milagre fermente que a Santa Rainha fez, viverão acarinhadas com amor eternamente no coração português. Com amor eternamente no coração português. Santa Isabel, se algum dia seu nome deras famosas, fosse esquecido afinal, nunca mais haver rosas nos jardins de Portugal. Outro milagre faria de nunca mais haver rosas nos jardins de Portugal. Thank you.

Sábado das 14 às 15 horas, Tropicália. Apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Na barca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. Estamos quase a chegar ao final deste programa de Portugal Les a Les. Os últimos que por aqui passaram foram elas Broadmel com Não Te Vás, depois Cândida Branca Flor com Trocas e Baldrocas e José Cid com Coração de Papelão. Agora vamos ficar até ao final deste programa. Eu já me despeço desde já, com até amanhã, se Deus quiser, chega. E vamos ficar com os Cocktail, com Todos por Quatro, Todos por Um. E depois o Estrobante com Chácara das Bruxas. Ficamos assim até ao final deste programa. Até amanhã, se Deus quiser, quer para a Antena Web, quer para a Onda Nacional. Adeus, até amanhã. Como no tambor.